Rocha do Catingueira. Carcará, quando é que vai chover? No topo da serra, o Murundu, a cerca seca, demarcando a região. Uma paisagem bela no sertão é onde nasce o improviso. De um broto nasce um riso, flora no seu coração. Achei uma paisagem prateada. Mandacaru retém água pra viver. O solo seco é a riqueza desta terra. A vela reza pra o que vem acontecer. Choveu na cabeceira, riachão, é onde nasce o improviso. De um broto nasce um riso, flora no seu coração.